meu bem, o que aconteceu? Nosso amor morreu. Quem sabe um dia vai voltar. Você fez parte de uma história, tá dentro da memória. Talvez isso possa contar. Joga a mãozinha em cima. Passam por momentos assim. Vai por mim. O quê? Vai passar, é só um demorar. Pois nada nessa vida é maior do que o amor e uma grande paixão. Coração. O quê? Traz ela de volta. Joga no vinho, e deixa que tudo vai te acertar. Pois ninguém pode enganar um coração que um dia jurou te amar, te amar. E seja aonde você estiver, você será minha mulher. Meu bem, te amo tanto. Dois seres como nós passam por momentos assim. Vai por mim. Como é que é? Vai passar, é só um temporal. Pois nada nessa vida é maior do que o amor e uma grande paixão. Coração. E deixa aí, família. Te acertar um coração que um dia jurou te amar, te amar. Seja aonde você estiver, você será minha mulher. Meu bem, te amo tanto.